Evangelho de Jesus, o Cristo ecumênico, o Cristo de Deus, segundo São João. João, evangelista e profeta. Capítulo 8, versículo 12 em diante. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida eterna. Então lhe objetaram os adversários: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro, Jesus. Ao que o mestre lhes respondeu: Posto que testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu apenas, porém, eu e aquele que me enviou, o Pai que está nos céus. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai, Jesus? Ele lhes respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu Jesus estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus defende a sua missão e autoridade. Se ele, Jesus, faz isso, como é que nós não vamos defender a nossa missão, portanto, cumprir com honra o nosso compromisso com ele, na seara da boa vontade de Deus, no cristianismo do novo mandamento, que é o cristianismo dele? Isso só cabe na ação dos covardes. E a esses Deus vomita. E vejam que Jesus vai defender a sua autoridade. Como é que nós não vamos defender a nossa autoridade? Isto é, o nosso direito de pregar. E não vamos pregar com galhardia, com habilidade, para jamais deixarmos de dar o nosso recado. Se nos preocuparmos em agradar aos homens, aos seres humanos, concomitantemente estaremos desagradando a Deus. E como eu já lhes disse, quem teme a Deus não teme os homens. De outra feita, Jesus lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. E para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam: terá ele, Jesus, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E Jesus prosseguiu explicando: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou o Messias prometido, morrereis nos vossos pecados. Então eles lhe perguntaram mais uma vez: então quem és tu? Jesus lhes respondeu: que é que desde o princípio vos tenho afirmado? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu as revelo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que Jesus lhes falava do Pai Celestial. Disse-lhes então o nosso Mestre: quando levantardes o Filho de Deus, então sabereis que eu sou o caminho da verdade e da vida, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou a vos falar. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Aí está o segredo da vitória de vocês, hein? Fazer o que agrada a Jesus. Façamos sempre como Jesus, o que a Deus agrada. Ditas estas coisas, muitos, porém, acreditaram nele. Estão vendo que beleza? Quem é do Cristo vem. Quem não é, vai. Mas Jesus não deixou de dizer o que tinha de ser afirmado. É aquilo que lhes ensinei. Se naquela cidade, capítulo 10, segundo Lucas, não vos quiserem ouvir, sacudi o pó das vossas sandálias contra eles. Ide, antes, porém, dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Com o evangelho da salvação. Quer dizer, ninguém tem o direito de deixar esquecida ou encostada a mensagem que recebeu de Jesus, que já conhecemos como Cristo Ecumênico. Portanto, é uma mensagem para toda a humanidade. Não há mais resquícios, não há mais impedimentos, não há nada a não ser no coração mal constituído daquele que se apresenta, mas teme, não cumpre a sua mensagem ou a sua vida. E às vezes, pensando em enganar a Deus, diz: é, mas eu não estou capacitado para isso. Não está como? Jesus disse, ele próprio, que o Espírito Santo falaria por nós, então que temer? Por isso é que é preciso falar com o coração. Quem falar com o coração jamais perderá a razão, o tino do que deve dizer. Eu estou falando a vocês com o coração e vejo por causa disso quantas inspirações me vêm. Eu estou lhes entregando o segredo. Se não quiserem aprender o mal desse ócio, prevalecerá contra quem agir assim. Não estou inventando nada, está aqui no evangelho. E essa coisa maravilhosa, depois de Jesus enfrentar esse bate-boca com classe, dizendo que ele é realmente o Filho de Deus, prometido desde Moisés, nós vemos aqui no versículo 30, do capítulo 8 do Evangelho do Cristo Ecumênico segundo João. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Eu tinha posto aqui um porém para dizer que, apesar do debate que houve, aqueles foram tocados pela verdade. Por quê? Porque são amigos da verdade, estavam necessitados dela. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, não adianta somente a conversão, porque aí será a dita conversão. A gente tem que permanecer na palavra de Jesus, cumprir os seus ensinamentos, defender com habilidade a sua causa, que se encontra no Evangelho e no Apocalipse, que são dele, mas em espírito e verdade. Jamais ao pé da letra, que mata, como dizia o apóstolo Paulo, enquanto o Espírito vivifica. E à luz do novo mandamento. O novo mandamento é superior a tudo. Porque dizia o irmão Zaru que ele é a síntese de Deus. Então, como vamos pregar longe do amor? Se pregarmos com amor no coração, vendo aqueles que vêm nos ouvir, como nossos queridos irmãos e irmãs, que ali se encontram porque precisam de alguma coisa, querem aprender, querem livrar-se do sofrimento, o Espírito Santo não falará por nós? Falará. Agora, se você vai para falar bonito, então você está desgraçado. Quer falar bonito? Fale com o coração. E lembre-se que Jesus não é enganador e disse que o Espírito Santo falará por nós. Como? Se nós falarmos com o coração. Deus é amor. A ciência, que significa dizer razão, a razão, no caso, iluminada pelo amor, iluminada pelo amor, eleva o homem à conquista da verdade. Se quisermos elevar o homem à conquista da verdade, o ser humano, nós temos que falar com amor, e a ciência de Deus, a ciência da boa fala, da eloquência, boa dialética divina, baixará sobre nós, sobre nossas cabeças, por força da intuição, que é muito mais rápida que a razão. Albert Einstein dizia que pensava, não descobria a solução para o problema. E eram grandes problemas que ele enfrentava. Aí ia dormir e acordava com a solução na cabeça. Quer dizer, durante a noite encontrou-se com espíritos do galardão dele, grandes na ciência e no amor fraternal, porque ele era fraternal. Tive os escritos dele. E ele andava à procura do Deus impessoal, que é o Deus em que eu creio. Disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, Jesus não pregava a verdade dos homens, verdade que muda até conforme a alimentação. Muda conforme a etnia, os costumes. Pregava a verdade de Deus. Então, o irmão Zaru tem razão quando incluiu aqui verdade de Deus e eu fiz colocar nos escritos. Senão, isso ter-se-ia perdido. Eu vou aqui guardar e vou perguntar a alguém se recorda a explicação que eu dei a essa passagem além disso aqui. Na amplitude que eu dei a esse versículo. Invenção da Másica. Vamos lá. O próprio Cristo te fala no seu evangelho que a sua palavra, que a palavra de Deus é a verdade. Na oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Santifica-os, ó Pai, na verdade a tua palavra é a verdade. Ao conhecermos a verdade de Deus, nós alcançamos a verdadeira liberdade, porque nós não nos tornamos presas fáceis das aproximações espirituais e dos erros humanos que tanto nos empurram para o precipício que a humanidade campeia. Um momentinho. Nas aproximações espirituais negativas. Negativas. Tem que adjetivar, nesses casos tem que adjetivar. Sim. Senão, serão as elevadas também. Sim. Aquilo que o irmão Zé dizia, desenhe uma galinha e escreva embaixo. Isto é uma galinha. Vamos lá. E esse conhecimento espiritual do Cristo, o Senhor está propiciando a todos nós, fazendo com que nós nos imbuamos deste compromisso espiritual assumido com Cristo, de auxiliar o Senhor nesta missão tão importante, que ao buscarmos esse conhecimento do Cristo, nós fortalecemos a alma, enchemos o nosso coração para que nós possamos pregar com a emoção devida, com o conteúdo necessário para tocar o coração do povo. Não há missão mais importante do que esta, do que pregar a verdade de Deus. O próprio Cristo fala em seu evangelho que o julgamento que ele veio trazer à terra é que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a treva. É a treva da ignorância espiritual, é a treva do afastamento dos ensinamentos de Jesus, que é o luzeiro inapagável que nos livra da escuridão. Então esta verdade de Deus, que deve ser não apenas proclamada por todos nós, mas vivida, porque essa verdade nós estamos presenciando aqui, esse banho espiritual que o Senhor traz para todos nós, esse revestimento espiritual, para que nós possamos pregar cada vez mais imbuídos desta missão tão sagrada, quanto tão séria, porque é um compromisso assumido com o Cristo. Nós somos apenas instrumentos de Jesus na terra, mas precisamos ser esses instrumentos afinados com o Mestre, para que as nossas palavras cheguem ao coração do povo, da forma que as suas palavras, irmão Paiva, chegam ao nosso coração. Tocam profundamente nossas almas, nos fazem perceber do tamanho da nossa responsabilidade de pregar. Nós viemos à terra para pregar, independente do setor que atuemos, a nossa responsabilidade é pregar. Seja qual for o setor, o mais simples que seja, pregar esta verdade de Deus. O mundo caminha para um caos. E Jesus nos traz à terra para ser esse ponto de equilíbrio. O Senhor é o equilíbrio desta balança tão séria, de momentos tão difíceis que o mundo atravessa. Nunca foi tão importante e tão necessária a pregação do Evangelho. Esse evangelho que ilumina, esse evangelho que conforta, sobretudo, esse evangelho que alerta, faz com que as pessoas percebam que todos os seus atos terão consequências sérias. Estamos vendo o caminho que o mundo está trilhando. O senhor falava há pouco da camada de ozônio sendo afetada, o aquecimento global e tantas outras situações na revista Globalização do Amor Fraterno, ao discorrer sobre o ecumenismo, o senhor nos fala tantas pessoas que sofrem fome, desemprego, solidão, uma série de problemas sociais que enfrentamos pela falta de conhecimento espiritual, sobretudo pelo desamor que habita no coração das pessoas, como Jesus admoestava em seu evangelho, que devido à iniquidade aumentar no mundo, o amor se esfriaria no coração de quase todos. E a grande proposta da religião de Deus é não permitir que o amor se esfrie, é pregar o evangelho em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, do Cristo ecumênico, desse Cristo que se compadece com o sofrimento alheio. E não há maior sofrimento do que a ausência de amor, o Senhor nos ensina. É este amor que precisa modificar o mundo, o amor que socorre, o amor que estende as mãos, é o amor que corrige, que é como o Senhor faz com todos nós, nos corrigindo, nos alertando, para que nós não nos percamos nos caminhos tortuosos do mundo, mas que nos apercebamos da nossa missão. O Senhor tem repetido constantemente, o que nós temos nas instituições da boa vontade é missão, é missão, é missão. E esta missão Nós devemos honrá-la, levá-la até o fim. E nós não estamos sozinhos nessa empreitada tão séria. O Senhor tem nos feito perceber a força espiritual que está sobre todos nós. Mas é preciso que nós nos verticalizemos. Nós encontremos a vibração certa, sejamos os instrumentos certos para que o Espírito Santo fale por nós, para que nós cheguemos ao coração daqueles que tanto precisam ser despertados pelo mundo afora. Nós somos privilegiados. Estas reuniões que o Senhor tem feito estão marcando as nossas almas e ficarão para a história da humanidade, porque nós somos privilegiados. Nós não podemos nos permitir abrir mão do compromisso que assumimos com o Cristo e assumimos com o Senhor. Jesus é a luz do mundo, mas o próprio Cristo diz para que a nossa luz brilhe. E a nossa luz não é nossa, irmão Pai. É de Jesus e é do Senhor que a transmite para nós. E nós só poderemos brilhar a nossa luz pregando este evangelho do reino a toda a criatura. Eis o grande compromisso de todo o legionário da boa vontade, de cada cristão do novo mandamento e de nós que aqui estamos, nessa tarefa tão importante que o Senhor nos convoca ao trabalho redentor que o Cristo espera de todos nós. Vocês observaram? O Emerson Damásio falou com o coração. E como ele falou com o coração, atraiu todas as potestades celestes que estão selecionadas para participar desse encontro espiritual. E aí a sua palavra ficou rica, porque ele não quis aparecer. Ele desejou e conseguiu que Jesus aparecesse. Jesus acabou de mostrar-lhes o que eu tenho dito aqui sobejamente. Falem com o coração. E aí, cada um, segundo o seu grau de evolução espiritual, o conhecimento obtido na religião de Deus, ou quando vai aí para fora estudar numa faculdade para poder enfrentar olho a olho, no caso da nomenclatura, e são coisas pequenas, diante da riqueza que nós vimos trazendo para a humanidade. Por favor, todos esses, não se esqueçam do coração. Uma vez eu disse que ele alcança em mais profundidade e mais rapidez o que a razão leva um tempo enorme, vasto, para conseguir entender. O que eu disse também a vocês, que a intuição é a competência de Deus em nós. Não sejamos mais escravos. O Cristo ecumênico, o divino estadista, já nos concedeu libertação tal que tem permitido descer da sua alma divina conhecimento sobre o ecumenismo, por exemplo, sobre religiões irmanadas, sobre a política de Deus, o que é que estamos fazendo aqui. O Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Estamos no caminho certo. E não somos mais escravos. Agora é aquilo. Jesus tem me usado desde menino como instrumento. Eu nunca fico dizendo que é meu. Sempre divido com todos vocês o que eu faço, afirmando: ninguém faz nada sozinho. Para terminar, o volume segundo das diretrizes espirituais da religião de Deus. Pedro separou aqui para mim. Jesus tem a chave de todos os segredos. Jesus, de quem Moisés, sou eu falando, foi um emissário, declarou no seu evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 26, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ora, sou eu comentando agora, na verdade, quem revela os segredos de Deus aos homens é o próprio Jesus. E se vocês vão pregar, revelar os segredos do Evangelho do Apocalipse, é que estão sob a vibração dele. E neste encerramento de ciclo apocalíptico, e abertura de um extraordinário período de evolução do planeta, a grande missão da religião de Deus é afastar do caminho dos seres humanos e espirituais todos os obstáculos que ainda impeçam a sua iluminação, por força da verdade divina, que os pode finalmente libertar. Excelente que está aqui. Que liberta é Jesus. A luta é gigantesca, como alerta Sidônio, pois, abrir aspas, enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Fechar aspas. Agora eu concluo aqui. Entretanto, a vitória do bem é certa, pois, como afirma o excelso amigo no seu Evangelho, segundo João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. O que o discípulo do Cristo tem de fazer, sem titubeios, é nada temer e perseverar com ele até o fim. Mas até o fim, ou melhor dizendo, além do fim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, aqui nos encontramos nós, congregados em ti, não, Senhor, porque sabemos de alma e corpo que sois todo poder na terra e no céu da terra, mas porque verdadeiramente te amamos e sabemos que és o caminho da verdade e da vida. Sempre de coração aberto e dispostos a receber nas nossas mentes a tua razão para a nossa razão. Dispomos-nos a continuar marchando contigo para onde quiseres e sempre repetindo para não nos esquecermos de que aonde tu não fores, nós não iremos. Mas para onde tu te dirigires, nós iremos como teus cordeirinhos, porque sabemos que tu és realmente o pastor dos pastores e que és incapaz, dada a imensitude da tua grandeza celeste, de abandonar a um que seja que confia em ti. Contudo, como bom educador, como se faz na terra, necessitas testar o conhecimento de cada um, o que realmente aprendeu, para que possas tomar as providências, muitas vezes severas, mas que são como o remédio que queima, mas sara. Não sabemos viver sem ti. És a luz que nos ilumina, o alimento que nos fortalece, a cultura que abre a nossa mente, a espiritualidade que fortalece a nossa alma e o coração iluminado pelo teu, que apenas se compraz no bem. Cada vez mais entendemos o teu ensinamento que o irmão Zarô chamou de fórmula urgentíssima. Porque só haverá a economia perfeita quando o ser humano, sabendo que deixaste falado e escrito que o reino de Deus e sua justiça devemos buscar primeiro, para que as coisas materiais nos sejam acrescentadas, de forma que não sejamos escravos delas. Porque quanto mais tem o homem, mais ele é escravo daquilo que possui, disse Thoreau. Um dos inspiradores de Gandhi. Liberto é o homem que tem tudo, a mulher que tem tudo e que sabem que não tem nada a não ser a sua própria alma. E a riqueza da alma é o conhecimento que vem de Deus por intermédio do Cristo e do Espírito Santo. Já se compreendermos a fórmula urgentíssima de Jesus, começaremos por ter a riqueza que vem do céu. E é essa que distribui os valores e os patrimônios necessários a que as criaturas possam sobreviver com dignidade. Porque a falta enfraquece o homem, mas o excesso o esmaga. Isto é política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem. Antes de tudo, para o espírito do homem, para que possa ser compreendida pelas criaturas que se encontram cobertas pelo véu da carne que enceguece. Jesus, nosso mestre, guia e chefe, como chamava o saudoso irmão Zarur. Cada um de nós tem agora um pedido a te fazer. Quem não tem um sofrimento qualquer, quem não chora a sua lágrima secreta, atende, ó Senhor, de toda misericórdia. A esses pedidos. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim todo o mundo. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Agradeço a Deus as reuniões que tivemos esses dias, particularmente a de hoje, e que todos saiam daqui melhores construídos e conscientes de que foram escolhidos pelo próprio Cristo de Deus. A minha missão é alertá-los. Eu sou como sentinela que anuncia o perigo e o caminho correto a ser seguido. Deus está presente. Para sempre. Sucesso para todos vocês. Com Jesus, que não há outra forma de felicidade. Daqui a pouco todos vão aprender isso neste planeta. E vocês serão os educadores dessas multidões, se permanecerem neste caminho, além do fim. Eu posso dizer, sou um exemplo para vocês.